abrazo. Abraça-me. a mí. Abraza a mí. Abraza a mí. Abraça a mim, Jesus. Abraça a mim, Jesus. Abraça a mim, Jesus. Peça a Ele para te abraçar. Abraça-me, Jesus. Abraça-me. Os teus braços de amor.